São Paulo, Capão Redondo, anos 70. Um casal de baiano chegando, cheio de sonho, com a filha na barriga e um já pra criar. Daqui a pouco nasce Djalma, molequinho da periferia, dos campinhos de terra, dos revolvinhos de pau, do amor à escola, as primeiras letras, cheio de sonho grande que o sistema não deixa realizar. Ó o que a revolta faz, ó o que um sonho faz, de quem não tem nada, tirado, sem noção, sem instrução, só o sonho e a revolta. Acordo 8 horas, tô saindo pra trampar. Meus parceiros pontual, tá esperando no lugar. Taco da pastinha, o mapa da agência. Sou pedreiro, eletricista, sou ladrão de consciência. Meu parceiro já ganha o caminho do cofre. No mosca, moro outro rapidinho com os malotes. Tá ligado que o alarme é online no Depatri. Pouca ideia pro gerente, se não abrir cê logo bate. Enquanto eu e o outro toma aqui os dois vigia, pega os caixas e te espera, pode ir pra que é nós na fita. Lealdade até o fim, contra os monstros do sistema. Se os vermes encostar, nós troca sem problema. Tô de furo, cê de uso e nosso truta de granada. Cê é revolta que eles quer, pode vir que não dá nada. O que tem a perder quem reside no capão? Filho de dois nordestinos com o vulgo de cascão, vítima da opressão dos que é capitalista, que em todas viatura tem o seu nome na lista. Hostilizado social pra favela tipo rei, quando pega na onça faz a festa que é de lei. Cê miséria molecada, o Papai Noel colou, Robin Hood criminal que o sistema alimentou. Cês deixou nós passar fome, nós aprendeu jejuar. Cês botou a nossa mãe e o nosso pai pra escravizar. Nós moleque foi crescendo, nós foi só se revoltando. Nós pegava nos revolve de madeira e ia pensando. É sistema, um dia isso tudo vai virar. E o veneno que nós paga, cês vai experimentar. Meu Deus, que castelo, já cheguei na missão. Brigadeiro com a Paulista, Itaú de esquina Jão. Vai assalto dominado, todo mundo na moral. Nós só quer o que interessa pros presentes de Natal. Aparentemente tá tranquilo aqui, parceiro. E no cofre como tá? Tá gostoso? Tem dinheiro? Então se liga, ha, se liga, eu vou falar. O sistema só aceita o que ele não pode evitar. Eu quero ser feliz, mas no gueto só com sorte. Enquanto o sistema quer de mim a minha morte. Então se liga, ha, se liga, eu vou falar. O sistema só aceita o que ele não pode evitar. Eu quero ser feliz, mas no gueto só com sorte. Enquanto o sistema quer de mim a minha morte. Estouramos no norte, vou até me aposentar. Tem até demais aqui, cê não vai acreditar. Só onça, tem peixe, tem várias amarelinhas. Vou lançar uma hornete pra catar aquelas vadias que só sai com quem tem moto e também com quem tem carro. Agora sou assalta banco, já não sou pé de barro. Pra coroa uma goma com piscina de patrão. Pra sair com a fiel, o Azira tá na mão. E não adianta se encostar, nós não tá de brincadeira. Nós tá bem organizado como tal de cachoeira. E volta em mim, que eu prometo cultura, educação. Resultado pra favela é CPI do mensalão. Aqui não, nós que manda, nós sacou e enquadrou. Tô no cofre com o gerente que até já se cagou. Sensação de poder, de mostrar quem que resolve. Vê o sistema no meu pé, na mira do meu revolve. Vamos embora já, era tá tudo no malote. Mete marcha na XT, sentido zona norte. Quando os gansos caguetar, vai tomar no zona azul. Nós mora do outro lado, no fundão do extremo sul. Marginal até o fim, João Dias nós encosta. Dispensa meia meia, pega o carro e vai pra grota. E chega no desbaratinho, estaciona na Diogo. No fundo do bar do Zé, onde a rapa vê o jogo. E para comemorar, liga a tela no Datena. Só pra ver se ele fala que esse crime é de cinema. Fala nada, ele é sensacionalista, nunca vai reconhecer que aqui os terroristas foi criado das mazelas e abandono de vocês. Nós tá vivo de verdade, porque os fracos não tem vez. É do Capão pro Datena, do Datena para o mundo. Vem comigo no refrão, vem comigo, vagabundo. Então se liga, ha, Se liga, eu vou falar. O sistema só aceita o que ele não pode evitar. Eu quero ser feliz, mas no gueto só com sorte. Enquanto o sistema quer de mim a minha morte. Então se liga, ha, se liga, eu vou falar. O sistema só aceita o que ele não pode evitar. Eu quero ser feliz, mas no gueto só com sorte. Enquanto o sistema quer de mim a minha morte. Vocês acharam que comprou nosso rap gangueiro? Lamentável, eis-me aqui, trilha sonora, o verdadeiro criminal. Gangsta, represento a favela. E mesmo em 12, 13, amo e morro por ela. Vou além, muito além do que ensina a lição de morrer por sua tese ou viver sem a razão. Sei que a modernidade derruba todas as barreiras. Não me vendo por ibope, eu não tô de brincadeira. Aqui não, chip não, eu ainda sou travado. Pega esses moderninhos que já tá desbloqueado. Eu sou gueto original, com dinheiro, sem dinheiro. Represento o capão e a quadrilha dos guerreiros. Vai pagar que tô sozinho na minha apologia. Que os meus só falta aí, na tal dia, na Maria. Tá na Globo, meio dia, na Record já foi uma Xuxa. Como todo movimento, nós do rap tem os Bush. Eu pergunto pra você, se você já escutou, que o rap é o poder do paralelo, seu doutor. Nós tem vários kamikazes, intocado como rato. Que na hora do arrebento, se apresenta, isso é fato. Sei que pra você seria bem melhor se o Cascão, junto com esse Zequinha, fosse na televisão. Mas aí eu te pergunto, como vai continuar? E a bandeira do VL, quem é que vai carregar? Humildade ou pretensão? Lamentável, vou dizer. Aqui é TSG, programado pra morrer. Fala que é nós que taca a favela pra somar. Pra narrar as covardias da polícia militar. Cês mataram o neguinho só porque era DJ. Saia da mira dos tira, será isso? Eu não sei. Tá chegando o fim do mundo, seja rico ou vagabundo. Todos nós tá caminhando juntos para o fim do turno. Sou profeta, vou dizer que o seu mero poder da mídia globalizada vai é desaparecer. Quem caiu na ilusão pode entrar em depressão. Já pensou, cantor de rap amargando a solidão? De volta pra minha terra, o Gugu faz a entrega. Tem que ver se o gueto quer a mercância que não presta. Tô saindo fora assim, orgulhoso aqui de mim. Com saudades do Sabota que partiu sem despedir. Ao meu povo do Brasil, sou traçante de fuzil. A vitória é dos fortes e dos que não desistiu. Pro sistema vou dizer, ainda sou contra você. Só se liga no refrão que eu fiz pra fortalecer. Então se liga, ha, se liga, eu vou falar. O sistema só aceita o que ele não pode evitar. Eu quero ser feliz, mas no gueto só com sorte. Enquanto o sistema quer de mim a minha morte. Então se liga, ha, se liga, eu vou falar. O sistema só aceita o que ele não pode evitar. Eu quero ser feliz, mas no gueto só com sorte. Enquanto o sistema quer de mim a minha morte. Opa aí, ó, o sistema continua o mesmo. 2013, você, cantor de rap, que não pode ver um celular com câmera na Praça da Sé, já tá dando entrevista. Chegou, né? Chegou. Você falou, falou, falou mal e ele te pegou. Ele te pegou, ele venceu você pelo cansaço. Mas aí, trilha sonora do gueto, Pita Araújo, a fusão antissistemática continua. Aqui não, sistema, aqui é Capão Redondo original. Então se liga, se liga, eu vou falar. O sistema só aceita o que ele não pode evitar. Eu quero ser feliz, mas o gay tá com sorte. Enquanto o sistema quer de mim a minha morte. Então se liga, chupa essa manga.